Baraúna. Pronto, você ganha duas entradas, duas cortesias para ir para o Marrecos Park, tá ok? É lá para o Marrecos? Isso. Posso ir pegar só amanhã de manhã? Pode, você é quem manda. Pronto, obrigado. O que eu queria mesmo era uma feira que eu estava precisando, mas... De qualquer maneira, todo caminho vai para a feira, né? É. Não ganhou uma feira, mas ganhou uma pulseira. Né? É, fazer o quê? É fazer o quê? Conhecimento de Deus. Exatamente. Vamos lá. Tá, obrigada. Jota Silva, comanda aí, Jota. Mais uma participação. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com a Tainara, aqui de Santa Teresa. Oi, Tainara de Santa Teresa. Tainara, você vai para o Marrecos Park acompanhada ainda, viu? Depois dá uma passadinha por aqui para você recolher duas cortesias para ir curtir o Marrecos Park à vontade. Tá bom? Ah, mas eu não posso ir para o Marrecos Park, pai. Não pode, não. Certo. Então, nesse caso, você pode dar as cortesias para outra pessoa, tá bom? Tá bom. Obrigado. Ah, valeu. As cortesias são duas pulseiras, então você pode dar um conhecido, uma conhecida. Está aqui mais um pacote, vamos lá, mais uma. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. E onde está falando? Kelly Cristina de Veracruz. Quem? Com Kelly Cristina de Veracruz. A Kelly Cristina de Veracruz? Sim. Como é que está Veracruz? Está muito bom aqui. Está muito bom? Animado aí pro final do ano? Sim. Sim. Eu quero parabenizar a rádio. Sim. Pelos 42 anos de sucesso. Ótimo. Tudo bem, você acaba de ganhar pulseira para o Marrecos Park. Já foi no Marrecos? Já. Ah, é muito bom, hein? Agora. Hein? Mas não tem como eu ir agora, eu queria participar. Não, não precisa ir agora não, você pode vir amanhã, depois. Não precisa ir agora não. Tá guardado aqui, no dia que você for, dá certo, tem aqui, tá bom? Obrigado, amiga, agradecemos a atenção, um abraço, hein? Vamos lá, Flaviana, mais cortesia. Vamos, cortesia do Marrecos, quem quer ir se divertir, lazer, bom demais. Agradecer o nosso Arthur e a Mariana, ele tinha andado já bem 100, trouxe aqui mais uns 200. A gente fazia aqui a distribuição. Muito obrigado. Vamos lá, Flaviana. Bora. Vale dois. Vamos. Quem está? Um vale dois. Vale dois? Então isso. Vamos lá. Vamos lá pro casal. Alô? Alô? Quem fala? É a Aurinete Alves. Aurinete, que está um dia de lazer com o seu gato lá no Marrecos. Alô? Auri? Aurinete Alves. Você está aqui onde? No Alto Brilhante. Pronto, você ganhou, olha, duas pulseirinhas para você ir com seu amor lá no Marrecos, passar um dia de lazer por lá, tá bom, querida? Tá bom. Valeu? Mas pra pegar hoje? Não, fique à vontade. Você pode pegar um outro dia, não tem problema, tá bom? Ah, tá certo. Tá bom. Um beijo grande, obrigada por estar com a gente. Valeu. Tem mais, vamos lá, Jota Silva. Ah, mais uma que vai se divertir no Marrecos. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Lília Beatriz. É, Lilian Beatriz, é isso? Ana Beatriz. Ah, Ana. Ana Beatriz. Ana Beatriz, onde você está, Ana Beatriz? Em casa. Hã? Em casa. Em casa. Onde seria a sua casa? No Tauazinho. Tauazinho, bem pertinho. Você ganhou duas cortesias pro Marrecos Park, tá bom? Pode passar por aqui para recolher. Obrigado. Obrigado. Ok, então. O ingresso, vamos fazer com quatro pessoas para ir para o Réveillon. Que tal? Para onde é o Réveillon? Quatro pessoas. Para onde é? Para onde é amanhã, rapaz. Para onde é o Réveillon? Vai ser aqui mesmo em Itauá, o pré-Réveillon aqui, já está sabendo? Muito bem, não estou sabendo, mas vou saber agora. Pois você fique sabendo então. Você já quer. Agora, para quem é o Réveillon? Para quem? É o Tarcísio. Vai longe, viu? Cada pergunta uma resposta. É o Tarcísio, né? Isso aí está conhecido. É o Tarcísio no Réveillon, que vai ser muito bom. O Tarcísio Eridã lá no Calumbi, hein? Tá pessoal. Réveillon do Tarcísio, que vai ser lá no Maria Bastos. Maria Bastos, ali, no estacionamento Maria Bastos. Ali mesmo. Valendo o quê? Ingresso. Um ingresso. Bora lá. Então vamos lá. Vamos falar com cinco pessoas ou quatro? Quatro. Quatro pessoas ligando, faz um sorteiozinho aí, ó. Na hora. Bora lá. Bora. Já tem gente querendo ir? Motinha, você perguntou? Mas ser valente mesmo. Alô? Alô? Quem fala? Mariana. Oi. Aureni Leite. Aureni, você vai pro Marrecos? Se não for, dá pra alguém que vai. Eu pensei pela manhã, eu não consegui. Eu passei a tarde, eu fui gravando. Estou cansada, não consegui nada. Mas eu não vou pro Marrecos, nem vou pra festa. Eu queria ganhar outro brinde. Tá bom. Você entende? Tá bom, então. Vamos olhar depois se tem brinde pra você. Então a gente vai atender outra pessoa aqui, tá bom, Aurenizinha linda? Qual é outro brinde? Hã? Eu fiz outra coisa no teu... Você vai pro sorteio de outro brinde, tá bom, linda? Ô, Munezinha, eu já pensei de manhã, pela manhã eu não consegui, eu passei a tarde aí, eu não consegui nada. Tá bom, então. Mas você nos deixa muito feliz por você não desistir, tá bom, meu anjo? Hã? Um beijo no seu coração. Então, vamos lá. Vai ganhar o brinde. Boa. A Aureni participa, ela vai ganhar. Vai. Um tá beijo, bom. Meu ó, amor. Obrigado. Vamos aqui o seguinte. Olha, nós estamos sorteando o ingresso, né, para o Réveillon. 5 participações. Ok. Agora eu vou fazer uma outra promoção. Essa promoção vai para o Instagram da rádio. Ou melhor, para o YouTube da rádio. Você pode responder pelo YouTube, que a gente vai exatamente. Essa vai valer R$100. R$100, ok? A pergunta que a gente vai fazer, essa pergunta, é relacionada à frequência da FM Cultura. Qual é a frequência da FM Cultura? A frequência correta. Você vai colocar direitinho. E aí você vai responder, você vai dizer o nome da nossa FM e a frequência da FM. Você responde a partir de agora, valendo R$100. Dá para controlar e não dá, o Chico? Dá para controlar? Flaviano está ali, está no ponto ali, né? Que lá um cochilo, mas dá para tranquilamente para ver aí a situação. Então, valendo R$100, tá bom? Você vai agora respondendo e faz o sorteio. Mas essa tá valendo pro YouTube, né? Para o YouTube. O ingresso, né? A turma liga. Vamos para o ingresso agora. Tá certo. Alô, então, boa lá. Tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você está falando da onde? Falando do Rabeca. Rabeca, você vai para o Réveillon? Vou. É muito bom, viu? É o Tarcísio que vai se apresentar. E é um Réveillon bom, de primeira. Você pode ganhar o ingresso. Tá bom? Também Felipe Amorim, o ingresso. Tá, ok? Ok. Ok, você vai para o sorteio. Qual o nome? Hein? O nome da pessoa. Sim, como é o seu nome? Ela já disse aí, não. Como é o seu nome? Joana. Como? Joana. A Joana do Rabeca. Isso. Para o segundo, é Joana de quê, querida? Joana Maria. Pronto, Joana. A Joana Maria do Rabeca está concorrendo o ingresso para o Réveillon. Feliz ano novo, pô, Joana. Vamos lá, Edir. Pelo menos é um nome diferente. É, a Joana Maria. Nunca Olá, tinha. Maria Joana. Visto. Tem Olá. Mais participação? Alô? O Samuel está colocando Alô. Ali. Alô? Já estão respondendo, né? Alô? Vai respondendo aí no YouTube. Alô, alô. Opa, tá cortando a ligação. Alô. Alô. Quem fala? Silene. Silene de quê? Silene Diniz, aqui do Riacho do Mato. Silene? Diniz. Do Riacho do Mato. Tudo bem, Silene? Tudo bem. Você vai concorrer a uma cortesia pro pré-Réveillon, tá legal? Tá, muito obrigado, parabéns pelos 42 anos da Rádio Cultura, com muito sucesso. Tá, um muito feliz obrigado. Ano novo para vocês. Para você também. Felicidades. Tá, veja tá, que está valendo a promoção do YouTube e vê o nome da nossa emissora FM e a frequência. Veja o nome e a frequência, tá certo? Vamos lá, vamos. Daqui a pouco a gente vai. Vamos lá, ô Flaviana. Opa, vamos lá, mais um ouvinte valendo o ingresso. Você quer ir para a festa? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Amanda. Amanda de quê? Colibri. Mas é Amanda, sobrenome, Amanda? Amanda Gonçalves. Amanda, nós estamos sorteando ingresso. Você quer colocar o seu nome no sorteio? Sim. Tá bom então, Amanda. Você está disputando aqui com 4 pessoas, tá bom? Tá. Um beijo. Já completou? Já? Quantidade já, né? Tem 3, vamos mais uma lá, Jota Silva. Vamos lá. Da chave, vamos mais uma. Alô? Alô, queria concorrer o ingresso aí da festa do Saci da Acordeão, Réveillon. Pronto, qual o seu nome? Luiz Arraide. Qual o seu nome? Luiz Alberto Souza. Não Luiz entendi. Luiz Alberto Souza. Ah, Luiz Alberto Souza. Luiz Alberto Sul. De Souza. Você fala de onde, Luiz Alberto? Do Parque Namuiú, rua Raimundo Santos Mota. Pronto, tá bem fácil de achar, Rudolfo. Ô Luiz Alberto, você está concorrendo, tá bom? Ingresso aí pro show do Tarcísio do Acordeão e o Felipe Amorim. Valeu? Tá bom. Obrigado. Mais um, falta um agora, né? Já encerrou, faltou um, Bora lá. Faltando um aqui, Motinha. É o Edir, você, Ed. Alô? Alô? Olha, um retorno bom danado. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Aparecida. Aparecida de quê? Do Campo Grande. Aparecida de quê, o seu nome? Gonçalves. Ah, Aparecida Gonçalves. Campo Grande, Parambu? É. Tudo bem, Aparecida? Tudo, e você? Tá bom demais. Só alegria. Graças a Deus. Isso. Você concorre já já ao ingresso, tá legal? Eu queria a cortesia pro Marreco. Ah, ainda tem? Não, no momento não, porque já foi distribuído todas, né? Mas tá chegando mais um pacote. Daqui a pouco. Ok. Então mais uma pessoa que ela vai concorrer, né? Então mais uma para concorrer ao ingresso, no caso. Então vamos lá. Era aqui a cortesia do Marreco. Então tá, vamos lá. Alô? Oi? Qual é a ligação? A primeira parte, vamos à outra? Ligação? Tudo bem, já vem aí para você a última, então, para concorrer o ingresso aí, para curtir o pré-reveillon, que promete bastante amanhã, gente. Está tudo pronto e você vai, né? Alô? Alô? Quem fala? É Elisângela. Eli, você vai para a festa? Eu quero ganhar, tá? Então, boa sorte, Eli. Gostei, eu quero ganhar. Boa sorte, você vai concorrer com mais 4 pessoas. Aguarda aí o sorteio, tá bom? O seu nome é Elisângela? Araújo. Você mora onde? No Junco. No Junco. Boa sorte, viu, minha princesa? Obrigada. Tá, valeu então. Então, vamos lá, o sorteio, né? De 1 a 5. É isso? De 1 a 5, vamos lá, o Teixeira, de 1 a 5. Qual? 4. Luiz Alberto Souza, do Parque Namuiú. Luiz Alberto, vem buscar seu ingresso agora, Luiz Alberto. Tá pertinho? Então já vai pra festa. Agora é só se preocupar em chegar a hora, né? Que a cortesia você já tem. E boa festa pra todo mundo aí que também vai. Feliz ano novo pra todos. E valendo R$100 daqui a pouquinho. O pessoal tá interagindo. No YouTube, o nome da nossa emissora FM e a frequência. Tem muita gente colocando o nome correto, ok? E a frequência, né? E a frequência. Muita gente colocando. O ouvinte diz, a Maria Nájila diz, a Rádio Cultura do Zinho, usa a frequência 105.05. Outro, Andressiana Martins, Rádio Cultura. Genuína Leite, Rádio Cultura dos Inhamuns, FM 105.5. Ela está respondendo. Daqui a pouco, valendo R$100 a premiação. A Nájila diz, a Rádio Cultura dos Inhamuns, FM 105.05. Sou de Todos os Santos, lá no Marroás. O Carlos, alguma coisa? Cultura, FM 105.05, dos Colonos, setor D. Ele está respondendo. O ouvinte, tem mais aqui ouvinte. A Larissa diz FM 105.5. Evone Cleide Lima, Cultura FM 105.5. Maria Vaneuza Vieira, Cultura FM 105.5. A Adriciane Pedrosa, Cultura FM 105.5. Eu quero participar do sorteio. Nosso ouvinte, a Stephanie Gonçalves, 105.5. Marli Cavalcante, Cultura FM 105.5. Aí tem mais participação. O ouvinte, Francisco Alves de Souza, diz, Francisco, 960 AM 105.5, misturou, foi tudo. A Juliana Vieira, FM 105.5, e por aí vai. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui o sorteado dessa promoção que continua. Você continua mandando aí a sua mensagem, essa promoção valendo para o YouTube, né, da Rádio Cultura. Ana Beatriz Costa, FM 105.5, ela está respondendo. Tem mais, ela está respondendo. A Thalita Pedrosa diz, Rádio Cultura FM 105.5. Meu nome é João Pedrosa. A Rita Martins, eu fui a primeira. Não sei aonde, mas foi a primeira, né? Ela tá, deve ser, tá no nome, né? A Kelly Soares, FM. Aqui botou, foi longe, botou FM 105.5, Cultura dos Inhamuns. Tem mais, a Marli Cavalcante, Cultura FM 105.95. A Jandira que está respondendo. Mais informação aqui, mais participação. O ouvinte Samuel Souza, Cultura FM 105.5. Mais uma resposta que chega. Mais uma trazendo Edilonide Fernandes, 105.5. Mais Jaine Cardoso, Cultura FM 105.5. E aí muita gente respondendo, muita gente participando, e daqui a pouco a gente vai saber quem acertou o nome completo da nossa FM e a frequência, ok? Vamos agora, Fabrício já concluiu a premiação, já foi aberta alguma outra aí, como é que está aí? Estamos às 17h28. Pronto, perfeito, né? Ainda não foi feito o sorteio dos ganhadores da premiação de reconhecer os radialistas, né? Mas vai ser feito. Mas, a priori, o que está rolando agora também são as perguntas no story, né? Como eu falei, são três perguntas aí para o pessoal saber. A primeira pergunta é: quais são as frequências da Rádio Cultura dos Inhamuns atualmente, né? Então, são perguntas de múltipla escolha. A segunda pergunta é... A pergunta é qual a frequência, não é isso? Quais as frequências? No caso, tanto da AM quanto da FM. São as duas, né, que você colocou aí, né? As duas. Ou uma, né? Tem uma opção aqui que é só de uma, talvez seja só uma, né? Não sei. Certo, tudo bem, tá certo. Pronto. A segunda pergunta é: quais os nomes dos nossos operadores de áudio? Então, pessoal aí tem que prestar atenção aí, tem algumas pegadinhas. E a pergunta número 3 é: qual a data de fundação da Rádio Cultura dos Inhamuns? Perguntas aí bem simples, mas o ganhador, no caso, vai ser justamente aqueles que acertarem as três perguntas. Já tem bastante engajamento aí. Postei agora há pouco, já tem 500 pessoas. Mas aí a resposta, ela é objetiva? Como é? É objetivo. Objetivo, né? O pessoal tem que escolher lá, são três alternativas, escolhe uma delas e acertou, errou, por aí vai. Certo, tá ótimo. Então vamos lá, e daqui a pouquinho nós temos a outra premiação que está valendo pelo YouTube. Essa valendo R$100, dinheiro para você utilizar aí, já preparar até a passagem aí do ano, juntar com outro que você guardou e aí dá certo. E a turma vai respondendo. A Adriciana Martins diz: Rádio Cultura dos Inhamuns 105.05. A Adriciana, que está também trazendo a sua resposta lá de Morada Nova, Nutrici. Tem mais gente respondendo à vontade aqui no nosso YouTube. Você pode responder qual a frequência e o nome completo da nossa FM, que aí você vai concorrer a R$100. R$100, essa é a nossa premiação. São 17h30 aqui na cidade de Itauá. Vamos lá, a nossa musiquinha, a gente volta já já, porque continua a nossa premiação. para o cantor Vinícius.